escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Este é um orçamento possível, mas é um orçamento, seus deputados, que vai salvar o país. Um orçamento que olha para Portugal, para a Europa, para o futuro. É um orçamento que, obviamente, vai custar a todos os portugueses, incluindo todos nós que estamos neste semicírculo. Mas, seu deputado, se quer protestar, vá para a rua, vá lá para fora, canta slogans. Aqui, respeita-se a democracia. Muito bem. E o seu deputado Telmo Correia está neste momento a fazer o discurso do CDS-PP. Portanto, seus deputados, já disse, vocês aí da esquerda, se quiserem protestar, vão lá para fora. Esta emissão 106, acho eu, escolhes tu ou escolho eu. Para variar. Para variar com dois locutores, Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Esta foi a forma número 1 de começar a edição de hoje do nosso Escolhes Tu, Escolho Eu. A forma número 2? Ah. Em meu lugar, o despertador. Tenho sono. Não te preocupes. Eu estou aqui. Sou o despertador Amilcar. Amilcar, o despertador. E vou-te acompanhar com muita alegria. Vou-te acordar com um grande sorriso. Amilcar, o despertador. É que fiz chama para a escola. Amilcar, o despertador. De segunda a sexta, às 7 da manhã, na Antena Web Kids. A forma número 3 é explicar que o que acabámos de ouvir é a maneira de Carlos dizer que eu, quando chego aqui ao estúdio, é para acordá-lo, porque isso chama quase uma vergonha. Quase às 6 da tarde, ele ainda está a dormir, e porque vai-se deitar às 8 da matina, porque andam no Friday night. E então eu venho acordá-lo quando chego aqui. A forma número 4 é dizer boa tarde, estimado auditório, boa noite, conforme queiram coisa. Esta é mais uma emissão de Escolhas Tu, Escolho Eu, que vai ser mais ou menos razoável, já que as prioridades, as três escolhas prioritárias, são minhas. E só minhas. E minhas. Carlos Bonaparte, faça o favor de se introduzir desta vez. De se apresentar desta vez de forma decente. Olá, meninos! Eu sou o Milcar Despertador. Posso penetrar nesta emissão? Podes quê? Penetrar nesta emissão? Podes. Obrigado! Eu sou o Amilcar, vocês já me conhecem, não já? Amilcar, o despertador! Eu antes até era para falar a Sócrates, mas depois quando vi à meio de leite pensei, falar a Sócrates é um motivo para dormir, porque até dá medo de acordar. Tu agora, quando andas a preparar de manhã, andas a ter ideias para a gravação dos colhões. Depois comecei a pensar, vou começar a falar a Vítor Gaspar. Ao menos é mais atual, mas também pensei. E o programa agora mas Vítor Gaspar é mesmo para os meninos dormirem. Isso tem que ser com bons sonhos, com o Amilcar bons sonhos, não pode ser com o Amilcar despertador. Uhum. E pensei, bolas, então vou para o programa Escolhes Tu, Escolho Eu, porque assim pode ser que anime mais os meninos. Afinal de contas, ao menos os dois escolhões que ouvem o programa estão mais animados. Uhum. Foi o que eu pensei. E depois pensei, oh, já chega de fazer palhaçadas. Uhum. Olá meninos, boa tarde. Esta foi a maneira 52 deficiente de começar o Escolhes Tu, Escolho Eu. Aquela altura em que, como os ouvintes já sabem, toda a gente se arrepende de escutar a Antena Web. Agora vais fazer o resumo da semana para ficares contente. Eu não me arrependo de escutar a Antena Web. Ah não? Chega para aí. Ah, não me arrependo nada. Mais. Eu gosto de trabalhar. Mas tu não és ouvinte, tu és locutor deste programa. Ah, eu sou ouvinte. É, ouve. Por acaso não sou, mas podia bem, ser. Podia ser, mas não é. O Benfica também podia ser campeão, mas não foi. Exatamente. Ora já, mais. Ah, gostaste do meu noticiário? Ai, fora a Benfica. Quando sim. Ah, é uma categoria. As outras coisas, nota-se, já são mais antigas. O Carlos Bonaparte já é o rei da rádio já há muitos anos. Já desde que é 2000? Não sei. 2001, quase que está para lá. Aliás, eu rei do mundo da comunicação social já sou Desde 99. Desde que nasci. Não, desde 99. Quando eu assumi a presidência do canal suíço. E depois de vir CTV, que o canal era o canal de televisão de música. O Ano Mágico. Exatamente. Até surgir. Até surgir depois a Rádio Vírcia, então. A 20 de março do ano 2000. Aliás, ela começou a 20 de dezembro oficial, a 20 de novembro oficialmente, mas quando a Vírcia TV fez um ano, a 20 de março de 2000, lançou-se a experiência da rádio. Pronto. E depois, então, a 20 de dezembro, as emissões oficiais. Tanto que há registro das minhas emissões entre março e dezembro desse ano. Mas pronto, dia 20 de dezembro de 2000 foi o ano em que eu me iniciei na radiofonia. Só por causa disso, na semana de 20, portanto, dia 22 de dezembro, vamos ter um programa especial. Foi 20 de novembro. Acabaste de ser 20 de dezembro. Enganei-me. Ah, então pronto, ah. Vamos ser. Vamos ser na mesma. Bem, e mais coisas. Tenho uma novidade para dar. Mais uma reportagem musical, mais um improviso, mais um original. Rimou e tudo. Mais uma vez, uma música que inventamos aqui sem querer no Escolhes Tu, Escolho Eu, já deu origem a uma música, sério, original, com letra e tudo. Foi no ano passado. Cantei ele até pela primeira vez. Bom. Nossa senhora. Mas pronto. Mas ainda não acabaste. Mas, não, isto ainda agora vou coisa. Ainda vamos ser um minuto e meio. Pronto. O meu resumo da semana. Primeiro foi uma semana muito engraçada, porque encontrei aqui numa pastinha minha vários arquivos que eu pensei que tinha perdido. Aliás, até acho que fiz referência a isso há duas semanas atrás, ou na semana passada, que tinha feito referência a isso, que tinha perdido, precisamente. E de repente encontrei. Não encontrei tudo, atenção, não encontrei tudo. Mas encontrei a maior parte das minhas coisinhas, encontrei a maior parte das minhas... Ah, já agora, gostaste da lista do CC? Ouviste? Isto é o CC. Isto é o Yugi. Era só músicas. Músicas? É, só músicas. As músicas... trechos, excertos. É, porque há muitos anos, pá, em 2000, o CC tinha, que dava na altura da SIC Radical, e agora também dá. Aliás, na altura ainda gravei da CNL, acho eu. Que deu-me ideias para os colhões, mas isso é pormenor. Pronto, esse aqui, na altura aquilo era uma lista de 25 músicas, para pessoas 30, mas era uma lista de 25 músicas, em que basicamente. Eles não tinham aquela lista durante toda a semana e nós podíamos escolher as músicas só daquela lista. Agora, eles de vez em quando punham a lista para a gente ver. Eu aquele som retirei de uma fita de vídeo, depois é que passei para áudio, daquela é do ano 2000, ainda no tempo, a princípio do ano 2000, quando eu passei, acho que foi a princípio do ano 2000, quando eu passei então a gravar coisas da CNL também. Aliás, eu na altura até tinha uma... A cassete com a abertura, com o genérico, se hoje tivesse isso era uma relíquia, por isso no YouTube. Com o genérico completo e com a abertura completa da CNL. Já não me lembro como é. Eu agora também já não me lembro. Eu vi até como é o início da CNL. E também porque eu lembro-me, depois que eu tinha, aparecia lá pelo menos parecia um relógio, em que ela dizia Almar Nisso Canuputri. E depois apareceu não sei o quê. Ou seja, ela dizia nomes, a Rita Mendes dizia nomes de pessoas importantes, na altura. Pronto. E encontrei, de facto, muitas coisas interessantes. Encontrei eu, sei lá, cantigas minhas, que até pensei que tinha perdido, mas não perdi. Encontrei alguns sketches, não tenho a ver, mas depois posso mostrar. Já estão-se mais fraquinhos. Mas encontrei também algumas coisas que já tinha alguns aninhos. Aquela do Free, mas já tinha 7 anos. 5 anos. Já tinha 5 anos. Aquilo do quê? Aquilo do Free. Ah. Aquela querida produção. Ah. Será que vai conseguir? Veremos. Para mim a minha parte continua a ser aquela do... Eu queria postar... Vê-se mesmo que foi gravado no exterior, é? Uhum. Mas com uma qualidade, com uma pinta. É? Até o tom de voz, já viste que eu... Mas isso já tinha feito teatro, não é? Então, eu queria postar... Uma categoria. Só faltava a choramingar, mas pronto. Mas gostei mais do noticiário. Ah, então... O avião caiu e os sons de fundo e a Carla Oliveira. Ah, mas a Carla Oliveira já fez parte do início da Antena Web, 2010. Que és tu. Quando acompanhou o grande prémio de Nice... Em que... Ah, e o nome manteve-se? Sim, em que a Joana Santos ganhou a Michael Schumacher. ela ficou em primeiro lugar e ele ficou em segundo. Schumacher já foi. Pronto. E quem é que foi campeão Fórmula 1? Vettel. Em terceiro ficou o Carlos Bonaparte, que eu não sei como é que o gajo estava em estúdio a comandar a emissão e como é que ao mesmo tempo estava... A receber lá o terceiro. E depois também o em décimo lugar ficou o Miquel Costa, que tinha ganho as duas etapas anteriores, mas teve alguns problemas, enfim, que ia para décimo lugar. Pronto, isto é mesmo... falar grande prémio disso, que é ciclismo? Não, Fórmula 1. Ah, é Fórmula 1 mesmo. Ah, está bem. É, Fórmula 1. É que também há grande prémios no ciclismo. Sim. E pronto, e então a Carla Oliveira lá teve lá a contar o jogo, mas eu depois até teve-me mexer outro. Esse não, esse posso-te enviar. Esse tem 17, 14 minutos, acho eu. Esse foi para um trabalho na universidade. E ganhou o prémio de melhor reportagem daquele dia. Ah, o professor pediu uma coisa de 30 segundos. E tu fizeste 14 minutos. Um minuto. E ele, oh, Carlos, tu peço-vos uma coisa de 30 segundos, um minuto. E o Carlos faz uma coisa de 14 minutos. Senhor professor, eu não tenho capacidade de síntese. Eu disse, olha, professor. O professor da manota que quiser, mas por acaso foi um dos momentos mais brilhantes do meu curso, para mim. Esse é o único. Olha, professor, dê-me a nota que quiser, mas eu passo tanto tempo sem fazer nada aqui, que assim que me vi com uma oportunidade de fazer alguma coisa que sabia que ia conseguir fazer, olha, entusiasmei. Mostrei tudo o que sabia. Olha, o professor ficou... era um professor de como é que se chamava aquilo? Só não era sonoplastia. Sonoridade em multimédia. Ele quase que me ficou sem resposta. E disse, está bem, então eu vou manter o 18. 18? Epa! Espetacular. Pronto. Mas é que é de 0 a 100? Bom. Não, de 0 a 20. Pronto, a minha semana foi um bocadinho centrada nisso, as minhas recordações. Muito bem. Foi uma semana em que oficialmente fiquei sem Facebook. Porque não quero. Um livro das forças. Não quero mais. Então não ouviste o debate do Parlamento, a melhor parte da semana. Opa, faz uma pouca vergonha. Eu para circo. Já basta as minhas gravações, não é? E mais? Já basta eu imitar vozes femininas para as entrevistas de rua, gravadas na minha varanda. No dia do Zaba, essa é que eu tenho que mostrar, essa é que partiu tudo. 23 de dezembro de 2000. No fim de semana passado, lembrei-me de ti por causa daquelas recordações que tu trazes do VH1 de o fim de semana de não sei o quê. Lembras? Sim, já falaste aqui no ABBA Weekend, por exemplo. Today, ABBA Day, on VH1. No fim de semana passado foi o Girls and Boys Weekend. Dava música dos grupos de raparigas, depois grupos de rapazes. E houve lá uma que eu não conhecia, que já ficou anotada para uma próxima escolha neste programa. Estamos sempre a aprender. A primeira música de hoje, e as três, referi que as três, sim, porque eu faço questão de... Ainda me perguntou se eu já acabei o resumo da semana. Ai, caralho. Então acabaste de dizer, pronto, a minha semana foi isto. E depois sabes, eu fiquei sem o meu Facebook. Ah, e disse se não foi isto também. Não, eu por acaso já tinha acabado já, mas... Não, continua. Não, eu já tinha acabado. Não, existe. Mas é que eu já tinha acabado. Mas continua. Nossa, mas é que eu já tinha acabado. E as três escolhas de hoje minhas, mais uma vez, eu tenho por acaso. Não sei se tens parado nisso. Já há alguns meses que tento dar um tema comum, mas depois com as suas variantes em relação às três escolhas. Já foi, sei lá, do Zip Zip, já foi do... dos MTV Music Awards. Já... Isso. Já foi outra coisa qualquer que agora não me lembro, não interessa. Hoje vamos nos centrar no dia 7 de dezembro de 2005. Como na próxima semana vocês podem dizer, ah, mas para a semana é só um dia de diferença em relação ao dia 7, podem ser para a semana. Sim, mas para a semana já passou o dia 7, portanto o programa... Isso eu escolher. O programa referente a essa semana é o 2. E além disso, as prioridades não são minhas, por isso eu não comando nos géneros musicais que se vão escutar predominantemente nessa emissão. Perceberam muito o trocadilho, não perceberam? Qual? Não comando. Ah, bem. Adiante. Sim, continua, não faças essa cara. Bom. O dia 7 de dezembro de 2000... Se vocês me dissessem a cara com que eu estava a olhar para mim... O dia 7 de dezembro de 2005 foi, apesar de 2005 não ter sido propriamente um ano, quer dizer, por acaso até foi, um ano de mudanças, porque além de ter chegado aos 18 anos, aos 18, oh, 70, 80, 80, 80, 80, foi o ano em que tratei da carta de condução, o ano em que deixei o ensino secundário, o ano em que entrei na faculdade, o ano em que tratei das coisas como adulto, entre aspas, em termos de documentos e tal, o ano em que conheci 22 de junho, parte 1. E nesse ano Não, apesar de não ter sido dos anos mais preenchidos, porque como já referi aqui, vou deixar isso para a última emissão do ano. Vamos aqui à espera. 2005, dia 7 de dezembro, uma quarta-feira, véspera de feriado, tal como este ano vai ser, apesar de ser sábado. É verdade, hoje é feriado, já me esqueci. Então não vamos trabalhar aqui. Esqueci-me que hoje era feriado, mas não tem nada a ver. No dia 7 de dezembro de 2005, no dia em que o Benfica ganhou em casa Manchester United e passou à próxima fase da Liga dos Campeões, isso eu lembro, passou o Benfica e o Vila Real, ficou pelo caminho Manchester United e Celtic, se não me engano. Mas não interessa, nessa mesma noite, não foi noite, para já vamos começar pela tarde, foi o último dia em que eu marquei presença na praxe universitária. Já vinha, desde novembro até, de vez em quando, a falhar algumas emissões, algumas sessões. Depois, com o falecimento da minha avó, que foi no dia 28 de novembro, fiz na segunda-feira 7 anos, também ausentei-me não só da praxe, mas da faculdade naqueles dias, até porque no dia a seguir, a minha avó morreu numa segunda noite, e no dia a seguir era aquele do dia da defesa nacional, de ir à tropa, passar o dia junto do exército. E no dia a seguir eu passei lá o dia, e depois no dia a seguir, dia 30, foi funeral, e no dia a seguir foi feriado, portanto, aquela semana só acabei por ir, nem sei se na sexta fui, no dia 2. Falhei aqueles dias e tal, mas depois, não sei se há uma vez já tivessem sessões de praxe. Não me lembro de termos falado sobre isso. Sessões de praxe? Sim. E o que é que moeram lá? É, basicamente, eu só cantei, porque eu claramente tive praxe. Então o que é que estava a fazer? Mas eles queriam que eu fosse no mesmo para me dar os colegas e não sei o quê e tal, qualquer coisa e tal. Conhecia. Coisa, não posso dizer o nome, não é? Não posso dizer que se chama Maria João, pera. Conhecia essa pessoa. E pronto. Vá lá por isso. É porque cantei, não é? Cantei. Então, mas como é que tu eras antipraxe? Porque eles não queriam que eu declarasse antipraxe. Então... E declaraste antibraxe porquê? Ainda antes começou. Porque eu acho que as praxes são uma palhaçada. Andam lá na relva, sujaste todo, depois ainda há aquela parte dos ovos e da farinha. E os mais velhos armassem heróis, não sei se são os patrões, tu fazes aquilo que eu quero. Ah, caralho, vão vingar, aquilo que me fizeram no passado, caralho. E depois dizem eles que é a forma de integração, que aprender a respeitar o superior. Está bem. Bom, eu não precisei de muito tempo. No início ainda era, bem, vamos lá, eu não era antibraxe. Vamos lá... juntar ao grupo, aliás, porque aquilo tudo começou num dia em que supostamente ia ser a apresentação com o professor lá da escola, e afinal a pessoa que estava à nossa frente não era professor, mas era o líder, o veterano, lá da praxe. De repente acenderam a luz, fizeram conta que íamos ver uma apresentação de dispositivos, acenderam as luzes para vermos melhor, e quando apagaram. E quando apagaram as luzes, abriu-se a porta e entraram por lá 30 vampiros, as capas todas pretas para começar a ação de praxe. E é que percebemos o que estava a acontecer. Não demorou muito, portanto, passado setembro, outubro, ou aquilo que já foi no fim de setembro, passado um mês e pouco, já estava a perceber que aquilo era... E depois, além de ser cansativo, porque estávamos a entrar na faculdade a apanhar o sistema daquilo, e depois, ao fim da tarde, ainda ficámos às vezes até às tantas, até tarde. Uma vez cheguei a casa quando a minha mãe estava a sair para o emprego, às 7 da manhã, e pronto, começou a ser... não era bebida para mim. Nem era, se fosse agora, atualmente. Já tinha dado a entender, no dia 7 de dezembro, falei com a patroa lá do sítio, e disse, já deve imaginar o que eu estava aqui a falar, e ela não. Lá lhe expliquei que saía, que já não me identificava com aquilo, e ela ficou admirada, porque nós comentávamos entre nós, os mais velhos do terceiro ano, aquele caloiro vai ser um dos que vai resistir até ao fim. Porquê? Porque tinha havido uma apresentação musical, tínhamos que fazer uns sketches lá quando a faculdade se juntou toda, os vários cursos. E então eu fui quase o diretor daquilo e mandei-me para a frente. E ia representar, ia cantar, e era solto. E eles pensavam que por eu fazer aquilo bem, que estava todo entusiasmado com a praxe. Não percebiam, era que eu já tinha os bastidores há muitos anos de representação e atuação musical. Não, é isso, a praxe. Mas não era só a música, que ele havia coisas que, enfim. E nas escadas abaixo, na Faculdade de Direito, eu não disse que era Faculdade de Direito, ninguém ouviu isso. Houve uma altura que foi quando o meu primo saiu, Londres! Isto é fixe, ele está quase a dormir quando digo Londres, ele acorda, Londres! Obrigavam a comer cocó. bem está. Vou já ficar aqui. E pirou-se. Bom, muito lindo, muito lindo. Eu escolhi uma música que tem a ver com isso, com essa saída de 7 de dezembro. Podia escolher muita coisa, há muitas músicas universitárias, mas escolhi uma que faz reportar, além desse ambiente, ao famoso 12 de março de 2011, quando eu e o Carlos Bonaparte e eu estivemos no Porto, na manifestação anti muita coisa, em que estavam 80 mil, 100 mil pessoas no, na Praça dos, da Liberdade, na Avenida dos Aliados, na Praça Tarina Portuguesa. Sim. No centro do Porto, em frente à Câmara, um bocado mais abaixo da Câmara do Porto, e há lá um cartaz que faz referência a esta música. Eu agora tinha que ouvir outra vez a emissão para lembrar exatamente qual era a quadra que eles adaptaram. Mas era a dizer que estava a rasca e que vai expirar de mansinho e que não volta a este país e, bom, mas é beber outro vinho. Vamos ouvir a música Traçadinho, interpretada ao vivo pela Tuna Estudantina Universitária de Coimbra. Quase que rimei tudo. E que também é uma música que era incluída numa banda sonora anterior, na apresentação a uma peça minha de teatro, quando se ouvia as músicas de preparação, portanto, enquanto as pessoas entravam e tal. Esta era uma das músicas que se ouvia. Que é a música que canta desta vez, estou mesmo à rasca. Mais forte, mais forte. Não devo mais traçadinho. É neste contexto que vamos escutar, sempre cantam melhor que nós, num concerto da Tuna Estudantina Universitária de Coimbra, a canção Traçadinho. Pode ser? Pode ser. Até porque foi também das músicas que eu conheci, até então não conhecia quase nenhuma. A partir daí conheci muitas músicas universitárias e esta foi a das que me agradou mais, por acaso. Como é que aqui vim parar? As pernas Próxima estação, Porto. Era assim o reclamo da Antena Web. Próxima estação, Antena Web. Eu metia sempre no cu o outro. Agora há outra versão. Qual é? Desse reclamo. Não vi. É uma versão do Sean Klein. Acho que não vi. Também está fixe. E mais? E mais? Mais? Mais! E mais? E mais? Mais! Mais! Fala, pá! Fala, pá! Então fala. Queres que eu te mande outra? Conta lá. Eu tenho uma sobre algarvias, mas isso vou pensar até o fim do programa se vai, se vou dizer aqui ou não. Portanto, o senhor foi ao psiquiatra. Deitou-se no devido lugar. O psiquiatra, sentado, tranquilo, disse... Era a primeira consulta. E reparou que o homem não rolava muito bem da cabeça. Pode começar pelo princípio, senhor paciente. E ele, no princípio, criei o mundo. Sim. Já acabou a anedota. Ah! Esta é aquela parte em que eu perguntava, mas foi mesmo. Já, afinal, já sabes. Mas quando é que isso aconteceu? Ai, ai. Ora bem, eu creio que devias escolher uma música, não é verdade? Não! Ora bem, já que somos em altura universitária, essas coisinhas todas, ei, olha cá! É minha vez de falar também sobre isso, não é? Ora, eu, por acaso, é engraçado porque as praxes, sabes que eu lembro de uma vez, há dois episódios que eu me lembro das praxes. Primeira. Atenção, caloiros. Quando virem os caloiros de economia, não os piquem. Porque no ano passado, quando estávamos na cantina, um dos veteranos de economia ia espetar um garfo no pescoço de uma caloira da NTC. E nós temos relações cortadas com o curso de economia. Eu pensei que isto era serviço militar, mas por isto é a própria guerra. Ah, tá bem. Não os piquem. Se os virem, não os piquem. Do estilo, imagina. Não começar a desafiá-los? Sim, do estilo, imagina. O pessoal da NTC é vista da economia e começa a NTC! Percebes? NTC é Novas Tecnologias de Comunicação, para quem não sabe. É. Eu não tenho problema em dizer que tinha vergonha de estudar neste curso. Tive vergonha, aliás, mas pronto. Por isso é que eu não tenho problema em dizer o nome. Já agora. Se é NTC, as pessoas da NTC podem ser no trabalhador careca. Por exemplo. E então, pronto. E se eles serão isso. O segundo momento que me lembro é de estamos todos sentados. Os estudantes, aliás, os caloiros lá a falarem. Caloira, guarda o telemóvel. E ela, estou só a mandar uma mensagem. Será que não me mandar uma mensagem? Não sei o que, não sei o que. Depois a outra. Calor, já lhe disse para guardar o telemóvel. E ela, também peço desculpa. E passava um bocado a veterana, chega lá, pumba, atira-lhe para pegar o telemóvel e atira o telemóvel para longe. Pronto. Pegou um telemóvel e atirou? E atirou o telemóvel para longe. Pois. A sério. Lá não me nunca aconteceu. E aquilo começa assim, não sei o que, já lhe disse para veterana. E a calor começa a desticar o veterana. Calor, eu sou veterana, não sei o que. Para chegarem ao fim, pronto, depois aquela cena passou-se, eu automaticamente pedi para me levarem, aliás, nunca mais fiquei a mesma coisa, nunca mais, nem cantei, nem nada. Não... Ah, e estavas lá, o bicho. Eu estava lá. E depois só me lembro de, portanto, pedi a uma das veteranas para me deixar na residência, essa veterana ia me levar, mas eu disse que não queria. Pronto, e ela não foi. Aliás, ela foi, mas não me guiou. Porque elas as duas eram do mesmo ano. Pronto. Lá me foi deixar na residência. Ah, mas aquilo tudo era na brincadeira, já tinha sido combinado, não sei o quê. E depois houve uma veterana, um bocadinho inconformista, que disse, não, eu vou buscá-lo. E foi buscar-me à residência. Anda lá, almoças comigo. Acabou por ser a minha madrinha de curso. Almoças comigo. Eu não conseguia tratá-los pelo nome deles. Eu só consegui tratá-los por senhora veterana, ou senhor veterano. Não conseguia tratá-los por outro nome. Ou a veterana Sofia, pronto, por exemplo, ou a veterana Mariana, ou a veterana Filipe, enfim, o que fosse. Whatever. E a altura, e essa veterana me disse, mas não precisa defender a sua colega, porque eu não estou chateada com ninguém. Eu só gosto é que as pessoas sejam sinceras comigo. E que me digam, pode dizer que não foi a brincar, que eu sei que não foi a brincar. Pronto, por isso aquilo foi meio a brincar, meio a sério. Ou seja, foi um bocadinho... Pegaram na brincadeira para descarregar a fúria nos calores, não é? Ou seja, para mostrar quem é que manda aqui. Se combinaram com a caloira, simularam um momento destes, não é? Pronto, muito sinceramente, aquilo ficou-me marcado ainda hoje. Mas o telemóvel foi com corações na mesma? Foi, mas era um telemóvel que já estava estragado. Ah, pronto. Aquilo foi tudo combinado. Entendi. E ficou-te marcado? Aquilo ficou-me marcado. A ponto de, ainda hoje... Eu não consigo dizer o nome dela livremente. Eu digo o nome dela, mas sempre, se não me contém, ainda me sai o veterana. E não consigo, apesar de ela ter pai 2 anos a mais do que eu, não consigo tratá-la por tu. Faço um esforço. Já estive para telefonar algumas vezes. Mas não consigo. Não consigo. Não. Ficou-me marcada. E ia telefonar para quê? Para saber como é que ela estava. Eu tenho essa maneira de conhecer das pessoas. E gente assim, a mal na pena. Não, eu até não digo que ela seja má pessoa, porque então, já se passaram 7 anos e ela até podia ser muito boa pessoa. Que ao princípio até me pareceu. Que até, a coisa curiosa é que eu ao princípio, porque ela foi muito integrar as pessoas e não sei o quê, pronto. E também houve uma altura em que saiu a nossa defesa. Houve um veterano. Uma das pessoas que se declarou antipraxe. Ah, vais declarar antipraxe. Está bem, não sei o quê. Depois nas notas, não sei quantas. Ou uma coisa do estilo... Não, não podes, agora não podes sair. Entraste, agora não podes sair. Agora não podes deixar de ser praxe. Agora não podes passar a ser antipraxe. Foi um bocadinho de género. Sei que essa veterana saiu em nossa defesa. Disse não. Nós não éramos obrigados a nada. Quem quisesse sair, saía a qualquer altura. Não ia ser prejudicado nas notas, nada do género. Pronto. Só que eu, aquele episódio me ficou marcado. Foi uma experiência quase que posso dizer traumática. Porque simboliza o espírito com que eu entrei em NTC. O espírito com que eu entrei na universidade e o espírito com que eu saí. Né? Eu entrei na universidade, tu não estás a ver. Eu tremia de medo. Mas tremia mesmo. Não era no sentido figurado, eu tremia mesmo. E depois era de estilo... Eu não falava com ninguém, comigo era serviço militar. Como é que foi o teu primeiro dia na universidade? O meu primeiro dia na universidade, olha, foi basicamente... Ficar caladinho? Ficar calado. Então, caso não falas. Às vezes, quando íamos de um lado para o outro, havia sempre quem me guiasse, não é? E engraçado que as pessoas que se... Aquelas pessoas que mais se aproximaram de mim na altura foram as piores do meu curso. Aliás, algumas delas com quem eu não falo hoje. Epá, foi muito engraçado. E então... O ambiente que entraste foi assim, a tremer, e a sair? A sair foi alívio. A sair foi de um alívio total. Foi quando aquilo acabou... Bem, eu quando cheguei ao último dia do ano, claro, saí como que de rastro, não é? Quer dizer, um semestre inteiro a passar fome. Não é brincadeira, não é? É que vocês chegam a um ponto em que a primeira coisa em que pensam quando acordam é o que é que eu vou tentar comer hoje. E não havia colegas de curso que se aproximassem? Não. Só houve uma colega, que não sei porque depois sei que eu vou se afastar, mas só houve uma colega que se indignou contra o facto dos meus testes não serem corrigidos, dos meus testes não serem adaptados para as pessoas, ou seja, para os testes não serem corrigidos. Tu fizeste testes que depois não eram corrigidos? Não, tantos. Não sabia. É, tive. Também não foram assim, não foram 15 nem 20, mas foram para aí 6 ou 7. Que não foram corrigidos. Porquê? Sei lá. Houve um que tive uma nota de 10,5. Iam todos fazer televisão. Ora, eu não podia, então eu ia fazer rádio. E era o único que ia fazer rádio. Mas, enquanto os outros iam ser avaliados. Uns pelos professores e uns pelos outros. Eu não, eu só ia ser avaliado pelos professores. Ninguém ia ouvir o meu trabalho. Só as pessoas que iam ouvir. Eu fiz uma edição de rádio. E basicamente... Ah, então quanto é que tem? Tem 10,5. Então, assim, o que é que eu errei? Porque eu também tenho que saber fazer as minhas coisas. Então assim, o que é que eu errei? Ah, ainda não ouvi. Mas como tem que lançar. Não ouvi. Como tem que lançar as notas. O Castro tem 10,5. Eu disse, então, professor, mas não ouviu. Não, não, mas olha, é assim. Eu depois ouço. E se. Pronto, se estiver melhor. Depois, num próximo teste, numa próxima avaliação, eu... Isso parece retirado de um filme inventado, mas se é mesmo verdade, está bem. É verdade mesmo. Depois eu até pergunto à professora, a menos pode-me arranjar a gravação do... Porque eu enviei-lhe, mas disse, professora, eu, entanto, fiquei sem o PC, isto foi de 2007 para 2008, fiquei sem PC, o professor podia-me arranjar o CD com o trabalho que eu gostava de ter, para a recordação futura, pronto. E ele, está bem, depois envio-lhe isso, e depois passo-lhe isso. Até hoje. Mas se fosse só isso, agora havia uma colega minha que se indignava contra o facto de não ter testes corrigidos. Depois, há uma altura em que ela até disse: professor, como é que queres passar as tarefas se o professor chama? O professor está bem, mas outros. Eram pai, três professores. O professor está bem-vindo, mas há outros professores que não ligam nenhuma. Como é que o gajo há de saber fazer as coisas? Não vai conseguir. Pronto. Só ao fim de. Acho que foi para aí 3 semanas ou. Pronto, para aí ao fim de 3 semanas ou um mês, é que nós descobrimos, porque foi quando eu tive a oportunidade com um dos professores, de experimentar o programa de MySQL, ou seja, de base de dados, no meu portátil. Só aí, percebes? Porque até lá. Ah, sim, já vou. Pois, temos que ver isso na próxima semana, ou na próxima aula. Pois, isso é complicado. Temos que ver isso na próxima semana. Venho um bocadinho mais cedo. Às vezes vinha um bocadinho mais cedo e o professor não estava lá. Já estavam lá os colegas, não sei o quê. Mas que raio de competências são essas? Ou então depois... Então, Castro, espera só um bocadinho. Eu já vou aqui. Deixa-me só aqui tratar aqui uma coisa aqui com o seu colega. E lá tirava algumas dúvidas do colega. Não sei o quê. Ah, Castro, eu peço desculpa. Não vai dar. Não mais temos o que eu estava à espera. Agora tenho que ir para outra aula. Mas pronto, Castro. Depois a gente na próxima aula vê isso. Está bem? Está bem. Em resumo, mandava tudo a pirar a ti. Exatamente. A alunos e professores. E a própria direção da universidade, se calhar. Era a principal. Então, o que é que acontecia quando eu tentava mexer da beira para o domínio? Os professores enviavam os apontamentos para a diretora de curso para ela enviar para o serviço de documentação. O problema era ela enviar para lá. Quando eu cheguei ao final de semestre, então, mas eu não tenho... então o Carlos agora não estuda, não sei o quê. Então, não tenho apontamentos. Ah, tenho apontamentos, sim senhor, que eu envio para a diretora para os serviços de documentação. Eu não tenho. Tanto não tenho, que foram averiguar e algumas pessoas descobriram que ela não estava a enviar os apontamentos para os filhos de meditação. Muito bem, gente boa, gente que só lhe interessa fazer pouco e ter pouco trabalho. Mas pronto. Mesmo que se lixem. E é curioso. As aparências. Estão aparências. Vou denunciar isso. Vou fazer uma reportagem para um jornalismo português sobre isso. A grande Universidade de Aveiro. Ah, nós somos os maiores. Ainda me lembro de uma cena muito fixe. Criaram um SAP e tudo. Olha, essa foi outra. Mas pronto, isso se calhar acontece um bocadinho de todo lado. E daí, não sei. O SAP não foi criado pela Universidade de Aveiro. É o que diz lá. Foi criado na Universidade de Aveiro. Foi criado... Ah, portanto, sim, mas quem está a ganhar... Mas quem, onde estão a cair os royalties? Estão a cair nos grandes. Não é nos autores do site. Onde estão a cair o quê? Os royalties. Os royalties. Whatever, man. Yes. O money, o dinheirinho, é? Yes, man. Onde é que está a cair? Está a cair nos responsáveis... Agora, não sei se já não são responsáveis do curso. Mas está a cair nos professores. Não está a cair nos autores do... Esses nem sequer sabem quem é que são. Quer dizer, se lá saberá alguém, mas... E foram onde junto ao curso ou do outro? Foram onde no curso. Categoria. Ah, pois a amiga Vera Mapa. O SAP foi criado em 96, ou 97. É, ela comentou isso comigo. E até foi curioso, porque foi logo a primeira leva de alunos, percebes? O curso começou em 93. Logo na primeira leva de alunos surgiu aquela ideia brilhante do SAP. Pronto. E, quer dizer, aquilo, sinceramente... Não, e havia até uma coisa muito gira, que era os professores. Quando não tinham... Os professores faziam um monte de coisas com os alunos para o SAP. E eu nem às ações, não é ações de formação, mas uma coisa parecida, nem às workshops, nem isso via. Às vezes sabia pelos colegas. E a música escolhias de porquê? Qual será? Interpretada por quem? E coisa. A música foi cantada aqui pela Universidade do Porto, ou tu na Universidade do Porto. Tu na Universitária do Porto, faz favor de dizer. Tu na Universidade do Porto. Universitária, não. Universitária. Tu na Universitária, carago, do Porto, carago. Sim. Fogo, carago. T-U-Q-P-S. É tu que Tu que sim. Ias conseguir dizer direito. Sim. Pronto. Não. E diziam então que... Pronto, antes de dizer qual é que é a música, só contextualizar. Há uma coisa que é muito engraçada. Como é que o pessoal do meu ano nem aceitou melhor, não me aceitou, e o pessoal do ano a seguir tomou-me como seu colega de curso. Sim, como seu colega. Ao ponto até de eu quase fiz uma coisa inédita lá, que era ser prachada uma segunda vez. Foi quase. Quase. Claro que ninguém quis, ninguém... todos acharam... Aliás, todos acharam má ideia? Não. A única pessoa que achou boa ideia também... achou boa ideia, à minha frente, depois por trás, não sei como é que ele ficou, mas pronto. Também acho que não achou piada nenhuma, achou que eu era ridículo, mas pronto. Também não tinha nada... Como também não fazia ali nada, pronto. Mas enfim. Resultado. Os meus colegas de curso... Na sua maioria... Ou seja, os colegas do primeiro ano aceitaram perfeitamente. Mais do que aceitar, integraram. Criam para os seus trabalhos de grupo. Convidaram para festas de aniversário, não sei o quê. E eu lá fui para as festas de praxe. Para as festas, para jantares de caloiros e não sei o quê. Eu, no segundo ano, para jantares de caloiros. E ia para a mesa dos caloiros. Eu nem sequer, eu já me esqueci de fazer parte do segundo ano. Porque... Estavas mais dentro do primeiro do enquanto lá estavam os meus gloriosos colegas. Caloiros! É NTC! Eu... Que fixe. Mano, calor. É NTC! Resultado. Aconteceu uma cena muito gira. Já agora conto esse episódio. Não vou dizer o nome da pessoa. Desta vez não vou. Mas há uma... Embora nomes com pessoas com o nome dela há muito. Não vou dizer o nome. Há uma pessoa uma vez que me levou a casa. Às 4 da manhã. Levou-me a casa. E ela fez uma coisa muito gira. Ela andou-me a levar a mim, pelo meio da chuva, num desses jantares, andou-me a levar a mim e a levar um rapaz que estava parado aí da beba. Pronto. Depois ficaram namorados, mas super sério. E ele então, tipo, ele ia perdido, mas ele ia assumidamente perdido da beba. E muito orgulho tinha nisso. Ele perdido da beba e ela a levar a ele, e ele a segurar-se no ombro dela. E ela levava-me a mim. Tinha que me guiar, né? A desviar-me de poças de água. Certinho. Ah, e tal. E no dia a seguir vou-te buscar, não sei o quê, não sei o que mais. Mas no dia a seguir eu fui para a universidade, na maior, né? Não, já não precisava que me fossem buscar. Pronto, ela não apareceu, eu fui sozinho. Epá, ó Carlos, .. Está preocupada, não sei o quê, porque ela não sabe quem é que ia buscar à residência. E mais não sei o quê. Ui! Ela não se... E diz ela, ela não se lembra de nada daquilo que se passou no interior, ela estava perdida de bêbada também, mas não sei como, olha, não andava aos esses. Teve ainda o discernimento de falar connosco na maior, com um discurso altamente lúcido, desviar-me de poças de água durante a noite, desviar-me de poças de água, brutal. Mas pronto, estás aí? Eu estou. Estou a pensar, o que é que isso tem a ver com música? O que tem a ver com música? Tem a ver que esta música que nós vamos aqui ouvir, era uma das músicas que mais se cantava nos jantares de curso. Eu não cantava porque a música era mais algo do género. Já cá... disseste aqui, na outra emissão. Ah, já disse? Já. Ah, tá bem. Por isso é que eu fiquei na dúvida se já tínhamos escolhido, mas não. Só surgiu na altura, na conversa, não teve nada a ver com música. A calar uma boca também, não é? Outro do universidade a calar uma boca, não é verdade? Não, é que na altura eu lembro que foi... Era a maior parte... Capas negras de estudantes são como... Lembrantes... Depois o resto ia ser assim. O que tu não sabes é que esta música também poderia ser escolhida perfeitamente por mim. Fechou a minha segunda peça original, estreada em 2006. Chamada Vida de Estudante. Esta era a música fechada, mas com outra letra, que eu também já trouxe na altura, por isso não vou repetir. Quem tivesse ouvido, que eu visse, que não ouviu, que eu visse coisa. E além disso, agora que estávamos a falar ainda para a lembrei-me de um pormenor que já não me lembrava há algum tempo. Na altura em que eu senti um bocado mais receio, porque eu, lá está, era o regime militar, que eu até tinha medo que nos batessem, que nos fizessem mal. Houve alturas em que no sítio habitual onde nós estávamos, lá no meio de uma mini floresta, iam lá abaixado, ia tapar os ouvidos de costas e começava a entoar essa música sempre. Quero ficar sempre. Começava, porquê? Uhum. Porque quando tu topas os ouvidos e começas, não ouves o que se passa, ou a falar ou a cantar, não ouves o que se passa à volta. E era isso que eu fazia com essa música que vamos ouvir. E ainda, já tinha um terceiro motivo, faz conta que sou eu a escolher. Foi uma música cantada na minha escola primária. Foi apresentada... Acho que foi, se não foi no mesmo ano, foi no ano a seguir. Naquele que até tu ouviste aquele rapaz a cantar o... Os meninos à volta da fogueira. Ah. Todo nervoso. Foi nesse colégio, na escola primária. É bem. Não, acho que esta música tem de facto... É muito especial isso. Aliás, foi aí que eu conheci essa música, na primária. E eu escolhi esta música mesmo um bocadinho para... Não é para bem para dedicar, mas é uma espécie de homenagem aos meus realmente colegas. Aliás, essa pessoa que se indignou, foi a única que se indignou contra os professores, foi do meu primeiro ano, ou seja, do meu segundo ano, o primeiro deles. Ainda hoje é aqueles que guardam as principais recordações e é só com o pessoal desse ano que falo, ou esse, ou posteriores. Pronto, e resultado. Aquilo é mesmo um regime militar. A diferença é que as pessoas que lá estão, na sua maioria, deixam-se levar pela onda. Não é? Olha a onda, olha a onda. Do estilo. Está bem. Façam-me sofrer este ano. Para onde vou ser eu a fazê-los sofrer deles? Na praxe. Ah, passas-me por cima. Espera aí que já vais ver. Isto é nos testes e na... Não é? Ah, espera aí. O professor gosta muito de ti. Porque tu vais à muita beirinha dele. Mas será que se eu me sentar no colo dele, será que ele não gosta mais de mim do que de ti? Agora deixa fazer a experiência. É um bocadinho nessa onda, não é? E depois é o ciclo que, estúpido que não para, que é eu no ano passado sofri muito, vou fazer esse sofrer ainda mais. Pois é isso que eu estou a dizer. É comum, mas é uma pouca vergonha. Nem todos são assim, algumas são saudáveis e eu lá à minha beira, à beira do meu curso, um curso relacionado com tecnologia e saúde, não era nada, era mais saudável, mais amigável. Não, e eu próprio também, para lá, gravemente, nós a irmos para naquela ponte enorme, sabes? Não sei se já foste na Universidade da Beira, acho que já foste, não já? Já. E aquela ponte enorme... Não foi à Universidade, foi à Universidade da Unca, que é um comando da Câmara Grande Democrata. E aquilo, sim, exato. E aquilo, nós íamos a passar a ponte para ir para a Craste. A Muralha da China. E aquilo, nós estamos a cantar, antes, não sei o que dizer, aquilo aqui está, e aquilo que eu até disse na altura, essa veterana do telemóvel, na altura em que eu ainda me dava qualquer assim, que ainda assim. Não falavas? E ela, senhora veterana, este curso faz milagres. E ela, faz milagres, então porquê? Eu, aos anos que eu já não via um curso assim na academia. E ela não percebeu. Quando eu acabei a parte da academia, Ela assim, sim senhor, muito bem, muito bem. De repente está-se a rir. E ela, olha, coisa, não passou o nome. Oh, ponto, era aqui, não sei o quê, olha o que o calor e o cara acabou de dizer. E assim, pronto. Agora que ela... Aí não te arranjaram uma alcunha, não era do calor ceguinho ou o caixa do... Não, era Napoleão. Napoleão, não é alcunha. Não. A canção número 2 vai ser trazida para tu na Universitária do Porto, um interpretado. Ao vivo, amores do estudante, falei bem? Meu. São como as rosas de um dia, os amores do estudante, que o vento logo levou. Pétalas e morcecidas deixam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas de andorinha, enquanto dobra. Palpitão, sonhão distantes, aninhadas no verão do palácio de ilusão. São franjas onde é no mar que o vento logo barreira. Pairam na vida uns instantes, logo descem, depois morrem, mal se sabe se nascerá. Mocidade, oh mocidade, oh que ingênua e generosa, faminta de ilusão. Que nunca são os motivos de quanto quer o capricho, foi o digo ao coração. Ora, se a tarde de 7 de dezembro de 2005 foi marcada pela saída de Nuno Miguel da praxe académica, a noite de 7 de dezembro de 2005 também marcou uma outra despedida. Recuemos 2 meses e 2 dias, sim, porque o mundo é feito do número 2. 2 são os dias que tem o fim de semana, sábado e domingo. Não, não. A vida são 2 dias. A vida são 2 dias e o bailinho das Marias é eu... E tu comias. Sonoplastias. E 2 é o número de locutores que compõem o melhor programa da antena web. Qual é? Deve ser outro que tem 2 locutores, não é? Pois, estava a pensar no que tivesse 2 locutores. Que não seja este. Mas não me ocorre. De resto... Tem mesmo que essas coisas surcaram eu. Tudo como Dantes, Quartel... Olha, tu lembras-te disso do Tudo como Dantes, Quartel Geral e Abrantes? Esta semana disseram isso nos Lobos, na TP Memória. O sim de Filipe, um Lourenço Lobo. Partiu a rir. Olha, afinal, já sei isto há 13 anos. 59. Amigo, isto tem a ver com a ditadura. É. Por acaso, Tenho a ver neste caso com a queda. As coisas tu sabes, pá. Tu és um poço de sabedoria. No, 2 meses e 2 dias antes, no dia 5 de outubro, Nuno Miguel comunicou ao patrão, digamos assim, ao chefe da secção de teatro na qual se inseria, estava inserido, que iria deixar a mesma devido... Eu não me lembro dessa conversa que tive na altura. Olha, foi no mesmo local do Storyteller, de 1 de novembro de 2010. Ah. Foi ali naquele local histórico, em Londres. Londres. Eu estava a explicar porque é que saía, porque mal eu sabia que passado anos, ainda mais razão ia dar a mim mesmo. Que aquela ambiente não era para mim, o nível da maioria das pessoas, o tipo de coisa. E depois também foi na altura em que tinha entrado na universidade e a quantidade de coisas para fazer em casa ia ser mais. E também, porque logo na primeira semana, ou na segunda, acho que foi na segunda semana de praxe, cruzei-me com alguns doutores. De outros cursos que chamaram os rapazes do meu curso, jornalismo, para saber se quem é que queria entrar para a turma masculina da universidade, da faculdade. E os ensaios eram à terça e à quinta à noite, tal como no teatro, como tu sabes. Mas não tinha nada a ver, porque eu nunca cheguei a ir a um ensaio sequer da turma. Por isso, eu é que estava a dizer, pronto, podia coincidir se entrasse para a turma e tal, mas o principal motivo era. E então o senhor chefe, na altura do teatro, voltando à história do teatro, que é isso que se sente esta intervenção, é pá, igual na forma como crasças. Ele estava a dizer, mas quando nós temos pessoas assim, tentamos lutar contra esse ambiente, tentar mudar. Uhum. E foi o que eu expliquei, mas isso já andei a tentar fazer há muito tempo e não adianta. Quando as pessoas são assim, nem que viesse o Papa misto, o Papa, nem que viesse o Papa e todos os santinhos do mundo e todos os melhores oradores do planeta, quando a pessoa é assim, ou é daquelas que admite que está a fazer mal e consegue mudar, ou como, e era este o caso, a maioria não quer saber, eu é que sei, mas eu faço o que me acontecer, mas não tenho nada com isso. Então pronto, fica lá com as tuas vidinhas e com os teus grupos, que quem se vai embora sou eu. É aquela história de quem está mal. E então, expliquei isso no dia 5 de outubro, que eu lembro que foi no feriado. Fiquei porque ainda ia haver uma última apresentação de uma peça no dia 7 de dezembro de 2005. Aquilo também era uma maneira de me tentar prolongar mais tempo, como quem diz, não lá se ficas. Mas o Nuno, quando diz uma coisa, cumpre. E no dia 7 de dezembro de 2005, quarta-feira à noite, poucos minutos depois do Benfica ter ganho o Manchester United, estava a dar início num palco gaiense a última peça, na qual a última vez em que o Nuno estava inserido no grupo de teatro, e... foi seguido depois... Não, isso fica para outra intervenção. Portanto, no mesmo dia, 7 de dezembro, despedi-me da praxe académica e despedi-me do grupo de teatro. A praxe académica andei lá 2 meses e meio, nem isso. Mas o grupo de teatro já andava lá, assim, assiduamente desde 1999. Portanto, 6 anos e tal. A verdade é que esse dia foi assim. E assado. E pronto, e despedi-me das 2 coisas. Mas o 7 de dezembro, da volta na 5ª intervenção. Já falei. Pronto, vamos à música então. Vamos à música. Agora que é a música. Estava a esperar que tu parasses. Eu até burro. A música é retirada, não dessa última peça na qual estive. A intérprete nem sequer já estava lá há alguns anos. Mas, para mim, é das melhores músicas que ouvi naquele grupo. Um original, da mesma pessoa com quem falei no dia 5 de outubro. E que retrata... Foi talvez, em termos de conteúdo, talvez não, foi mesmo. Em termos de conteúdo, a par da Escrava Isaura, Foi a peça mais rica que aquele grupo teve. E estreou em 94, por aí, foi. Acho que foi em 1994. Chamava Segredos da Origem. É, ia buscar tempos, ainda, segundo a Bíblia, ainda antes do nascimento de Jesus Cristo. E depois, já na parte final, aparecia o nascimento de Jesus Cristo, o rei Herodes e tal. Rei, és um gay. Ai, não é assim. Ia buscar a história da Arca de Noé, ia buscar as histórias... Machado, viu? Quais eram outros? Não estou a lembrar. Ah, do anjo Gabriel, que apareceu a Nossa Senhora, o José, o homem da Maria. Ia buscar está muito... O Adão e Eva, portanto, ainda na fase inicial. Ia buscar a história do Adão e Eva e do Belzebu, Lucifer. Era um anjo. Ai, que saudade. De luz. Olha, via, cantava isto, passou agora para mim, eu vi para aqui. E então? Uma das minhas paixões de criança. Era isso que eu ia falar daqui a bocado. Além de Adão e Eva e da Arca de Noé, José, Maria, o Anjo Gabriel, outro episódio marcante da Bíblia que o autor foi buscar foi a história de Caim e Abel. Para quem não sabe, eram dois irmãos. Irmãozinhos, muito bons e não sei o quê. Filhos de Eva. Filhos de Eva, exatamente. Que depois um acaba por matar o outro. Caim acaba por matar Abel. É uma história. Ao matar seu irmão. Essa que não posso escolher aqui, se não escolher. Quando nós temos fora, repete-se a história deste cenário de dor, ou seja. Na altura, a ambição, a ganância e, em certa parte, também o egoísmo, que não é tão frisado, mas friso eu, levou até um irmão a matar o outro. É a história que vamos ouvir... E para a cama com a mãe. A música chama-se mesmo Caim e Abel. Retrata um resumo dos dois irmãos. Começa muito lindo. Agora estou aqui a pensar, se já não escolhi isto, mas acho que não. Esta música era interpretada pela... Agora eu escolhi aquela música. Pois. Era interpretada pela irmã de uma das paixões, das grandes paixões da Carlos Bonaparte. Por acaso, se me tivesse lembrado, tinha chamado... Oh, Pierre... Tu pensas insultá-la. Não, porque eu não disse só 3 pontos, disse mais 6. 3 não, 2. Anda cá comigo, que um fã teu, um adepto teu, quer ver-te. A irmã dela, tu gostavas também da irmã dela? Não gostavas? Eu tive com ela este ano, contente. Por acaso não gostava. Ah, não. Opa, para ver se eu escolhi essa música. Escolhi na mesma. Em off. Eu estive com ela há pouco tempo nas festas da Madalena, aqui em Gaia. Encontrei-a. Tem 2 filhos, já. Está fino. Bom, vamos ouvir a Madame Vera. Não, tira-se o Madame, é só a Vera. Cantava uma música dessa peça Segredos de Origem, que é um exemplo do grupo de teatro no qual andei e que também, lá está no dia 7 de dezembro de 2005, deixei o grupo. E para trás ficaram algumas músicas muito bonitas, como esta. Não concordas, Carlos, na parte de... Especialmente dessa peça ficaram músicas que me marcaram muito. Todas originais, as 17. Esta música também foi escolhida porque, não foi nada, mas lembro-me agora, que fiz uma versão dela também por uma vez a minha no autocarro. Como era o título? Era do Vagabundo. Não, o título da música era do Vagabundo. Sou quem sou, porque sou eu. Não me fiz, só vim ao mundo. Triste fado és tu meu, sou Rodrigo, um vagabundo. Sina de Vagabundo era o nome da música, adaptação minha, outro instrumental, rabado. Gravado num Roland E12, com outro instrumental e com outra letra. Enquanto o Carlos se ri, eu explico que com outra letra e com outra instrumental... Andas a rabar. 14 anos depois,

Que tínhamos que dizer a música, mas por isso não. Então vamos cá. Calma, que isto agora é um momento especial. Vamos reportar. Não sei se ela vai falar, não sei se é o motivo principal é esse, mas interessa. Vamos reportar a um dia especial cá para os dois. Vamos lá. Por isso é que eu estava a ideia. Já estou a pensar na música que foi roubada. Isto já foi há 5 minutos e meio, já passou a música. Mas pronto. Não, estás a falar, não sei o que, está em cima de mim. Pronto, coisa. É o troféu. Pô, não me rabes o troféu, ouviste? Eu tenho um igual em casa. Ah, bom, pegando lata. Eu tenho um igual em casa. Ah, não é especial. Agora só vou estar a dizer: ah, eu até fiquei em primeiro lugar, tu ficaste em segundo. Eu até fiquei em lugar, primeiro lugar, tu ficaste em segundo. Coelhinho saltitão. Quer dizer, só vai passar, só fica a faltar a Ribeira. Terceiro, segundo. É verdade. Um dos sextos. Do cowboy. E a outra. Meu querido avô. E o avô também já passou. Só, do pódio só fica a faltar a Ribeira. Um dia deste. Agora tenho que voltar a pegar no CD. Porque eu tinha isso no disco. E entretanto, puf. Siga. Essa do puf, agora pareces a prima da casana. Da casana. Oh, fogo. Solta. Casada. Casada que também já é mãe agora e tudo. Pobre filho. Casada, foi o que eu disse. E mais, puf. Puf. Mas dizia eu então que. Vamos continuar nessa altura do teatro, não é? Os Segredos de Origem. E vamos continuar também na. Aliás, esta música. Eu creio que ela era pouco depois desta da Vera. Não tenho aqui os dados que te possa confirmar isso. Eu acho que a peça tinha 14 músicas. 17 músicas, era isso. 17 músicas. Era isso. E esta deve ser para essa primeira. Pois, eu acho que a Carinha Bela era a 8. Era a 9. 9? Era. Eu diria que era a 8. Porque a peça entrava com... A segunda parte entrava com... E a Voz da Razão ainda era na primeira, não? Não. E o Quem Ia Bem? Também já era na segunda. Era na segunda. E era a música número 9. Pois, devia ser 8 na primeira e 9 na segunda. A 10 devia ser... Já não sei se era o Cais Vazio. O Cais Vazio não entrava, né? Não. Não, era a Estrela Polar do Norte. Ah, isso era já isso. Tem mais lógica. Era a Estrela Polar do Norte. E a Voz da Razão a seguir à Estrela Polar, isso já não tem tanta lógica. Porque a Estrela Polar era da Arca de Noé. E a Voz da Razão não acho que não tinha a ver com a Arca de Noé. Pois não. Tinha a ver com a Bela e Caim. Então não era a Estrela Polar. Não. Então... Pronto, atrás. Continuar. Ou seja, pronto, mas talvez uma fosse 9 e outra fosse 10. Talvez... Para a semana eu digo. Tá. Porque eu tinha aqui... Olha, foi uma das coisas também que eu perdi. As musiquinhas... Tinha isso tudo aí. Só guardei, só tinha a minha. Mas pronto. Como eu dizia... De facto, essa... Ou seja, essa música geralmente não é cantada por mim. Mas é que vamos ouvir, é cantada por quem? É por mim. Ao vivo? Não. Há uma altura em que eu lá estava a sonhar que jogava ténis. Eu posso trazer ao vivo. Mas não queres. Está bem, depois passas-me a mim. Mas eu quero ver a versão de estúdio. Tu tens. Eu já te dei o coisa com as músicas do festival. Pois já, mas eu tenho que passar outra vez já com o computador. Que eu tinha mas o que tu queres ouvir agora é a versão de estúdio. Exatamente. Pronto, é para saber. Ah, mas aquela versão... Mas aquela versão cheia de gafos? Não, não quero. Mancha muito a minha qualidade interpretativa. Ai, no festival. Continuam. Mas pronto, mas dizia eu então que... portanto, esta música... Ou seja, estava eu numa das noites, ou de terça de quinta-feira, acho que era de quinta-feira. Estava eu... Naquela, primeiro estava assim muito na brincadeira, não é? E eu adorava pôr-me atrás daquilo que está a ser. Mas não vais ver um salão. E tem do lado da janela, ou seja, neste caso do lado esquerdo, tem as cortinas. Vermelhas. Em casa eram pretas ainda. Vermelhas. Então eram vermelhas escuras. Bordo roxas, assim. Pronto. Que é uma cor de intuito. Porque eu fazia uma coisa, o que é que era? Reparem que eu só vejo a luz, não esqueçam o resto do... Eu só vejo a luz. E então, o que é que eu fazia? Punha-me atrás das cortinas, né? A sonhar que jogava futebol. E ia movendo as cortinas de um lado para o outro. E o que é? Ia movendo as cortinas de um lado para o outro. E quando a cortina chegava ao lado esquerdo, começava a ver a luz, era uma das balizas. E depois, pronto, aí, o guarda-redes defendia, ou fez a cortava, e a cortina voltava para o outro lado, não sei o quê, e de repente chegava ao lado direito, já está a chegar a baliza e tal, grande área. E era assim que eu passava o meu tempo. A ouvir e a sonhar com a minha apaixonada, a quem até deu o nome até ficou para um dos meus peluches, que ainda hoje está aqui. Qual deles? Enquanto... Mas agora buscar, pronto, está bem, eu ainda tenho os enxis. Há um terremoto aqui no estúdio número 1 da Rádio Antena Web. Porque, pronto, está bem, deixa lá. O Carlos Bonaparte vai voltar ao seu local quando terminar a sua tarefa da Caça ao Tesouro, reedição do programa da Catarina Furtado, Henrique Mendes, Rita Blanco, que passava na SIC às quartas-feiras à noite noutros tempos, em tempos em que eu ainda não era reformado. Entretanto, enquanto a Caça ao Tesouro decorre... É esse. Ah, pá, é o que eu disse, é o urso. Conclui que fosse esse. O urso foi ter com o urso, basicamente. Em resumo, o que acabou de acontecer neste estúdio foi isso. Pronto, e então o meu peluche tinha um anel. E eu, entretanto, pronto. E sonhava. É para frente. Sonhava com a... Mas por acaso tinha sonhos. Mas foi engraçado. Porque foi das paixões mais bonitas que eu tive. Em toda a minha vida, posso dizer que em toda a minha vida foi bastante duradoura. Foi 5 minutos. Lembro-me de uma altura, não foi bastante tempo. Mas depois dela sair, eu gostava muito dela. Lembro-me de uma altura em que. Ah, coincidência do cara. Passado isso surgiu de pai que há 17 anos. Foi. Passados 17 anos, estamos a falar sobre ela e acabei de passar por ela antes de vir para aqui. Coisas giras. Sabes que... Lost! Sim. Pronto. E dizia eu então que... Portanto, essa... Enfim, sonhava e eu durava. Eu até uma vez de manhã acordei e não sei porquê cheirava lá em casa ao perfume dela. Ainda hoje não lembro qual é que é o perfume dela. Não sei a marca, não sei o nome da marca, mas se eu sentir aquele cheiro, fica... Foi como aconteceu no outro dia. Sim. E não mesmo? Hã? Ah. Não foi com ela. Foi com a 22 em parte 1, foi as coisas. Sim. Pronto. E então, eu lembro que andava lá à volta da casa. Ou seja, andava lá dentro de casa, mas à volta do portanto, de um lado para o outro da casa. Só para sentir aquele perfume, porque, claro, aquilo era mais, dava mais quando fazia vento, quando o ar se mexia, se mexia o ar. E eu lembro-me, com 8 anos, de fazer isso. Eu tinha uma paixão enorme por ela, porque assim, e não foi há 7, já foi há 8 anos. Eu entrei há 18 anos, entrei para lá com 8 anos. E logo no dia em que entrei para lá, aliás, entrei para lá não, no dia em que a minha irmã entrou para lá, eu apaixonei-me por ela. Ela foi um luto. Ouviste a cantar? Ouvi a voz dela, depois eu perguntei, pois, na altura tinha muita lata. Depois o ensaiador, que tu não conheces, não faço ideia de quem que seja. Nem falei sobre ela. Foi perguntar, então, e gostaste? Acho que eu perguntei se gostei, porque eles estavam lá a ensaiar, minha irmã foi lá. Sim, se gostaste do que eu ouviste. E eu, quem é que é aquela menina da voz bonita? E ele, qual delas? E ao princípio até pensavam que era uma chamada... Passou o nome porque não me vou referir à pessoa. Até pensavam que era uma chamada Diana. Mas ela não está cá hoje, não sei o quê. E eu, uma... E lá acabamos por chegar à conclusão que era aquela pessoa. Sim. Cumprimentei, não sei o quê, dando um beijinho e tal. Dois. Era um. Um era pouco. E pronto. E ficou assim. Logo naquele dia apaixonei-me. Mas apaixonei-me mesmo. Foi uma coisa que durou... Uma pessoa vai 10 anos mais velha. Ou mais. 10 anos não. Tem 12 anos a mais do que eu. É diferença. Mais. Pois não é assim tanta diferença na altura. Assim, não, diferença de 10 para 12. Eu disse 10 anos. E tu, 10 não, 12. Deixa cá ver. Isto ainda foi para aí. Foi até o meu quinto ano. Não. Foi até meados do meu quinto ano. Foram mais dois anos. Pai, dois anos e meio. E eu, um miúdo de 8 anos. E é. Há uma vez disseste. Não, nunca tive coragem. Mas toda a gente, assim, eu acho que ela sabia. Porque toda a gente. Eu falava tanto nela que acho que toda a gente sabia que. Pronto. Quando eu comecei a ganhar uma certa maturidade e pensei em dizer-lhe. Porque eu pensei mesmo em dizer-lhe, porque eu estava aqui que ele não passava. Percebes? Eu chegava à escola e passava o dia inteiro a pensar nela. Quando pensaste em dizer-lhe a quem passou? Não. Quando pensei em dizer, depois quando tenho off, o que é que se passou, que não tem a ver com ela, tem a ver com a irmã, por isso é que eu não gosto de irmã. Ah, pois, conta as duas coisas em off. E mais? Exatamente. E a música? Pronto. E a música? A música é a voz da razão. Interpretada por mim. Naquela altura em que eu dormia. Aliás, repara uma coisa. Isto, o cenário foi muito giro. Voltando à gera das cortinas, eu estava lá. Primeiro era jogar futebol. Sentado na cadeira, não é? Lá a mover as cortinas. Depois, achei que seria mais jogar ténis. Então, enquanto estava lá a ensaiar, eu andava lá a jogar ténis, ou seja, a correr de lado para o outro da mesa e a esticar o braço para cima. Ah, ténis mesa, sim. Ia fazer que chegava ténis. Ping-pong. E depois, sim, esse ping-pong. E depois, meio que ele tinha lá a rede, né? E eu, é que fiz. E depois, lembro-me de uma das vezes. Ping-pong, onde eu joguei muitas vezes com o meu primo de Londres. Londres! Ganhava um bocado sempre a vista. Sim. Lembro-me de uma vez que eu andava lá à volta, não sei por carga de água, porque eu adorava aquela sala. Adorava mesmo aquilo, até as luzes que lá tinha, aquilo não sei se era. De um lado. Não sei se era de cima ou se era de. Era de cima. Áreas brancas. É, mas era de lado também. Mas as de lado faziam mais. Sabe o que as de lado foi mais me fazer lembrar? Um funeral. Não, fazia-me lembrar os finais de tarde em que havia as festas de Natal. Ah, pois era. De cima era para os ensaios das brancas. Ou quando acabava os espetáculos. Ou isso, mais. Ou antes de começar. Mais. Pronto, eu gostava daquilo. Pronto. E então andava lá a correr à volta da mesa. Mas aí era à volta da mesa, ou seja, da esquerda para a direita, depois passava para o outro lado da mesa e continuava a fazer o percurso contrário. E então a minha cantiga era Chico Tarado. Não sei porquê, Chico Tarado. Não sei porquê que eu vim buscar. Chico Fiinho até sabia. Agora fazem uma pausa no teu discurso. Há bocado ouviste-me falar nas coincidências. Sim. Tu estás a falar sobre uma música, esquece a tua versão, do Chico Fiinho, que imaginavas e cantavas na Canção Salão, certo? Uhum. Ontem à noite foi apresentado no mesmo salão o filme Chico Fiinho. Há coisas que eu fico, isto é o destino. É o destino. Meu boi que me contou que esteve lá e foi assistir ao filme de Chico Fiinho, filme português. É bem. Naquele salão, estás a ver? E aquilo, pronto. Ah, aquilo era fixe. Eu adorava os camarins lá, adorava aquilo. Já não são como eu. Adorava quando nós íamos. Eles estavam na altura a fazer uma coisa em cima, não era? 2000, sim. E eu gostava era de quando nós íamos para lá, quando há aquelas noites de variedades, e nós íamos para lá os dois tocar numa viola, nem sei se aquilo foi utilizado ou não, mas aquela viola já parecia não estar em condições de ser utilizada, estava para lá guardada no camarim dos homens. Não, que dois é que iam tocar? Eu e tu. Ah, ia? E não lembro de um cenário muito giro, eu devia ter para aí 10 anos de 9. Olha, tenho umas sapatilhas que dão luz e não sei o quê e tal. Ela me disse. Eu lembro-me de uma altura que eu já estava com tanta vontade de ir à casa de banho, mas como já sabia que ia atuar, não fui. Eu ia estar aguento até ao final. E depois já xixi em palco? Não, mas já estava branco. Estava naquela altura que o pessoal tinha que andar com as pernas. Imagina, pronto, os ouvintes agora não vão ver, mas tu vais perceber. Fala mais alto. Em que era Milagre das Rosas. Sim. Isso é maricota. Engraçado que nesta semana, mais uma coincidência, eu sei o que é que está a falar. Essa era a versão já mais à frente, sim, no final da fórmula. Mas engraçado que nesta semana, mais uma coincidência, e aqui em off acabamos de ter outra, não interessa. Esta semana estive a pensar na altura. Tu lembras que eu cantava a música final? Lembra. Era o meu primo Londres, mais à frente. Meu primo Londres Esquece. Não era essa. E ela, nessa parte, e sobretudo o meu primo... Primeiro era o meu primo, que já conhecia, já sabia o que é que eu fazia naquela parte. E depois cantava com ele. Reparava, começou a reparar e começou a fazer o mesmo. Quando chegava à parte, eu abria a boca e fazia... E o meu primo olhava para mim e fazia também... E ela também começou a fazer isso. Era muito lindo, cheio para a frente. Pronto. E então, vocês não viram, mas aquilo era aos passinhos para trás e para a frente. Pronto. E eu então já não era assim, eu já era... Peraí. Ai, quero que eu sou doente, mas aqui há para aguentar melhor. Mas não lhe tens ido antes, mas está a ver. Pois. Eu para o fim já nem mexia, já... Quando acabou fui correr a casa de banho, mas pronto. Ninguém levou mal, que era miúdo, né? E quando eu não tinha... Eu não via ninguém à minha volta, não punha para pintar saltos no palco, mas... Bueno, ao princípio, mas depois já aprendi a estar, mas ao princípio não era assim muito desajeitado, nos ensaios e assim. Pronto, mas eu por acaso gostei, foi das alturas mais bonitas da minha vida, porque estava numa casa que eu gostava, eu tinha um espaço enorme para as minhas festas em Legos, em que eu construía lá os carrosséis, na minha imaginação, mas havia várias festas que eu fazia, e eram sempre enormes. Tinha aos sábados o ensaio, também tinha o resto do fim de semana livre para tocar música, não sei o quê e tal. E pronto. E gostava daqueles ensaios. Gostava de quando nós pedimos à pessoa que te falou agora contigo para atuar à noite. Ah, não, atuar à noite não, vocês não são crianças. Pois, era sempre de tarde. Mas uma vez que atuámos à noite. E depois... Tivemos três espetáculos no mesmo fim de semana e dois no sábado. E depois tanto insistimos que lá conseguimos atuar à noite. Lembro-me disso perfeitamente. Depois até foi o atual presidente que me veio trazer a casa. Pronto. E o irmão que me veio trazer a casa. E os familiares, um assistente de storyteller. Isso está tudo ligado, pá. Isto está tudo. E a voz da razão foi escolhida porque... A voz da razão foi escolhida porque nessa noite de quinta-feira, terça-feira, estava eu naquela... Deixa de ser... E tal e coisa... Já quase a dormir. Não. Como nas missas. E entretanto... Não, porque aquilo já o ensaio já é louco. Aqueles ensaios duravam que se fartavam. E então, entretanto... E já não sei para onde foi... Olha, não sei para onde é que serão para ir lá cantar. E tu foste? Eu fui cantar o Estou na Lua, mas assim no ensaio, fui cantar o Estou na Lua e o É o Bicho. Uhum. O Irã Costa, na altura estava muito na moda. Eu não te lembro a cantar o Bicho, o Estou na Lua, lembro. Não, porque o Bicho já cantei uma vez no ensaio. Ah, também, tá, o Estou na Lua cantava. Então, e depois como disseram para cantar a Voz da Razão. O da Escola de Música. Já está a ver no Camarim das Mulheres. Lembras-te das nossas maquilhadoras? Sim. Que saudades. E quando havia sempre os bombons para a gente comer? Eu fui ao casamento da filha, que eram as duas, mãe e filha. E eu fui ao casamento da filha. É pá, eu bem me parecia que a filha ia começar por aí. Exato, e ano por ela. A mãe. Não era ela? Era. Era A? Não, era E. Não estamos a falar da mesma pessoa. Continua. A voz da razão, foste lá cantar e cantastes. E ficaste todo contente. Sim, e depois fiquei com música. Para os pequeninos fiquei eu com música. E aliás, nas noites do Ariadados, cantava-se e os... Mas isso já foi depois do festival ou antes? Foi antes? Não, isso é do ensaio. Ah, isso do ensaio foi antes. Então tens que dizer que depois, no dia 19 de fevereiro de 1995, fui atuar, é verdade. Foste cantar isto ao nível no Festival da Canção de Gaia e ficaste em segundo lugar. Em segundo lugar, porque esta coisa... Houve uma besta que ficou... É verdade. Mas sabes que fizeste lembrar há tempos de uma pessoa de quem até confesso que gostava de reencontrar? A professora. Exatamente. Eu estava a pensar nela também. Gostava tanto de reencontrar, sabes? Eu até já, esta semana, já estive a magicar maneiras de tu estás com ela. Porque há uma altura... Muito bem. Porque há uma altura em que ela pergunta... Tem vocês que têm namorado? Têm namorado? E gostam de... E eu, na altura, a minha paixão, depois até se converter numa obsessão, infelizmente, foi um dos capítulos mais tristes da minha vida, que foi... Ah, então de quem é que tu gostas? Ela disse o nome da pessoa. Então, e nas férias não tens ninguém? Então, e quando e no, sim, no tempo de férias, nas férias grandes, era assim que ela dizia, nas férias grandes, não gostas de ninguém? E era assim que se dizia. E eu dizia, gosto dela, que eu gosto dela todo o tempo, gosto dela o tempo todo, independentemente de estar na escola ou não. Não disse independentemente, mas... Mas eu gosto dela o tempo todo, esteja na escola ou não. Ela própria ainda andava na escola, na altura. E eu a dizer isto, e ela depois, sei que contou à minha mãe, ficou muito surpreendida pela resposta que eu dei, porque nenhum miúdo deu aquela resposta, e não é suposto os miúdos darem aquela resposta, e eu dei aquela resposta. Gostava dela o tempo todo, mesmo que não a visse, ou seja, mesmo que não fosse com ela, mas que não estivesse na escola. Olha, eu digo, essa madame que estás a falar, já muitos anos falamos com ela, é das pessoas de maior categoria, de maior topo que andei. Nível de postura, nível de cabeça, inteligência dela, era uma pessoa que eu maneira de conversar, é topo. É top. Gostava, ela não tem muitos anos a mais do que eu, tem mais 7 anos a mais do que eu. Sim. E eu gostava. 7, 8, sim. É, gostava mesmo muito de. Porque eu lembro que ela. Pois já, a gente já falou aqui que ela tinha 16 anos. Ela nasceu para em 78. E de facto eu gostava mesmo muito de reencontrar, porque é uma pessoa que. Pronto, que me ficou marcada. Eu lembro dela nos ensinar a cantar e que eu tinha vergonha de dizer lá lá lá. Eu tinha. Tinha imensa vergonha. E depois fomos com ela. Houve uma atuação na escola do Olival. Eu acho que ela tocou piano. Ela tocava. Pois, então foi ela que tocou piano. Sim. Pronto, foi muito giro. E... Falta-te um motivo forte, pá. Pois não acabaste, acaba lá. Não, diz lá. O poema em si, a letra da música. Foi sim. Das melhores, das letras mais fortes que passaram lá. Pois, eu na altura não tinha essa noção. Tens, ui. Aliás, eu até na altura... Pelos tempos fora, repete-se a história neste cenário de dor. E canta, canta óleo, mais. Óleo, vingança, assassina. O poema diz: o sangue inocente manchou novamente a sua mão. De nada valeu o que prometeu. Caim ao seu irmão. Lá está, ainda agora falamos. E eu dizia cair ao matar seu irmão. Sabe como é que matou o irmão? Acabámos de ouvir o Caim e Abel. Por acaso escolheste bem. Está na sequência da música que ouvi. Não, mas foi por isso mesmo que eu escolhi. A matar seu irmão. Pelos tempos fora, repete-se a história neste cenário de dor. Óleo. Era ódio, vingança, chacina, matança e massacres em Timor. Lá está esta conjugação dos tempos de há 2000 anos e com o que estava a passar na altura, na década de 90. Ódio, vingança, chacina. Para cá, não tinha refletido bem nesta associação, nestes versos. Ódio, vingança, chacina, matança e massacres sem Timor. Porquê terá de ser sempre assim? Será que a guerra não tem mais fim? Para. Escuta a voz da razão. A paz mora no teu coração. É forte, esta letra. Vamos ouvir. Ainda mais forte do que o Calmis. Mas eu gosto, sabes que. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Tirando o Milagre das Rosas, eu gosto muito mais das primeiras versões do que das versões posteriores. É, normalmente o original fica sempre. Nos filmes é igual. Ah, e depois é assim, porque o resto nota-se que foi tocado com um órgão X ou com um órgão Y, ou que ornou a época mais simples. Mas não dessa só conheço essa versão? Não, essa tem outra versão, que não é muito diferente. Normal. Mas... É capaz. Mas tem. Está bem, já me lembro. Mas uma coisa que eu de facto, pronto, gostei muito dessa música. Mas há muitas músicas, de facto, que eu gosto de... Porque eu lembro de uma cena muito gira. Deixa-me só contar esta. Não tem nada a ver com música, mas tem a ver com... 24 minutos. Mas tem a ver com o teatro. Vamos a Coimbra. Estás lá à voltinha no palco. E de repente há um laço que se solta. O que é o laço que se solta? É o ceguinho que é abaixo do palco. Me cortas da por cima. Ai, que tonho. E tu foste à chão? Eu fui ao chão. Eu tenho que ter isso filmado. Não me lembro disso. Não foi nenhum espetáculo, foi nenhum ensaio. Ah, foi um ensaio. Foi um ensaio. Já era no final. Por acaso já era no final. Caramba, vamos ensaiar esta parte. Vocês não fazem a minha roda ou lá, o que é que era. Ah, que queres? Ah, porque nós tínhamos de fazer a roda e depois de sair, não é? E nós tínhamos sido forma ordenada, e nos dizia, é tal, vamos lá, pum! Foi giro. Melhor do que essa, só um ensaio também. Foi um sábado de manhã, isso então? Foi. Melhor um ensaio sábado de manhã, quando nós chegou-se para a parte traseira do palco, e depois as outras raparigas, ai que cheiro! Ups! Tinha que chegar para a parte de trás do palco para não ser, para aliviar-se à vontade, e depois vejo, bem, ricas conversas. Mais. E depois voltar lá, uns aninhos depois, para o alto da sociedade, Que pinta. É verdade, ensaiar, não é? Caixa de óculos, sei lá. Ora bom, nós vamos ouvir a emissão de estúdio, não é? É. O Carlos Bonaparte tem que interpretar, ouçam bem este poema, A Voz da Razão. Dia 7 de dezembro de 2005, depois da saída da praxe e da saída do teatro, deu-se início a uma nova era. Na verdade, começou na própria noite de 7 de dezembro. Faz a publicidade das rádios. Pronto, também. Deu-se início a um novo rumo. Não faço publicidade aos restaurantes. Fui lá na quinta-feira, já não ia lá no jantar do décimo primeiro. Mais uma coincidência. Fogo, isto hoje. Este é o dia das coincidências. Dia 1 de dezembro, o Dia Mundial da Sida e das Coincidências. A verdade, sabes que a MTV não foi de 1 de dezembro, sou burro. Aquilo que eu te mandei no outro dia foi 1 de agosto. Por isso esquece. Um novo rumo começou na própria noite, já era 8 de dezembro, já foi depois da referida peça de teatro, em que eu tive a primeira conversa com uma prima minha, que não é de Londres. Londres! Londres. Por acaso era da mesma geração, de 87. 87! Acabei de falar nos três primos, eu, Londres e ela, que os três primos de 87 que ainda não casaram. Comecei a falar com uma prima minha e contei-lhe o que tinha acontecido tarde e contei-lhe que aquela tinha sido a minha última peça. Tive ali uma conversa com uma familiar, mas com uma amiga, percebe? Mal eu sabia que no dia a seguir, 8 de dezembro, primeiro através das tecnologias, tecnologia, maravilha da tecnologia, estava a dar-se início a uma nova página e forte. Que foi quando eu disse. Nova página do Nuno.net. Que foi uma. Eu vou contar uma amiga minha que, da faculdade que no dia anterior tinha sido um dia forte e ela já percebi, amanhã o menino conta-me tudo. E contei. No dia 9 de dezembro, o primeiro intervalo das aulas de manhã eram cerca das 10... Isto agora vai parecer quase uma parte. 9 de dezembro de 2005, um local, o centro de estudos, à porta da biblioteca do meu curso. E os dois lá... Ainda me lembro bem do sítio, da postura. Eu até me lembro, olha, ela estava como tu agora, de braços cruzados, lá encostada à parede, com a perna cruzada embaixo também, de pé, e eu de pé em frente a ela, e a contar-lhe o que é que tinha sido no dia 7 de dezembro. E aquele dia 9 de dezembro foi a primeira de muitas e muitas conversas com a pessoa que até hoje mais me compontou. Eu muitas vezes falo aqui de 22 em parte 1, é dela que estou a falar, uma pessoa especial, muito especial. Especial, especial. E que há duas semanas tive sinais de vida dela, bom sinal, um sinal que não dá aí. Pode ser que um dia destes, ainda vou tentar falar com ela durante este mês. Sim, já estamos em dezembro. É verdade. Dezembro. Ah, dezembro. Último mês do ano e ainda antes de acabar 2012. E ainda me falta comer um doce. Acho que ainda vou tentar. Espero que ainda consiga falar com ela. Um dezembro também marca a ida para o Brasil de uma amiga que tu conheces, já estiveste com ela, brasileira, que parte hoje para o Brasil, para o seu casamento, dia 22. Já foi casado? Isto é semana, pá. Isto não é só a gente é que anda a ficar para trás, pá. Nós temos que pensar nós um no outro. Acho que sim. Portanto, este 7 de dezembro foi o fim daqueles dois ciclos, mas... aquele contexto, eu não adivinhei, não é? Eu sabia lá que ia contar aquilo tudo. Mas, sem querer, aquelas histórias, aqueles assuntos que eu tinha para contar, deram início a uma relação muito especial, a relação mais forte que eu tive, com aquela madame, aquela jovem. Dois dias depois. E a música que vamos ouvir é a música, assim, em termos melódicos e instrumental, é a música mais forte, assim, de hoje, das minhas três escolhas. É trazida pelo Michael W. Smith, é assim que o homem se apresenta, que hoje já tem 55 anos, acho eu, norte-americano, que em 2002, no seu álbum Worship, não é Work, é Worship. Worship. Esta música foi incluída nesse álbum Worship. Inclui esta Breathe, que eu sinceramente é de uma tal Mary Barnett, que eu já conheço este nome, não sei de onde. Mas conheces? Mary Barnett. Só conheço Ali Barnett. Não sei o que tu dizes, não começo para ir a falar longe. Só conheço Ali Barnett! A Breathe foi trazida nesse álbum de 2002. Um álbum que foi lançado, não teve nada a ver com a minha escolha, mas... fica mais uma coincidência, hoje como é o dia das coincidências. Faz barulho, pá. Abre isso depois. E depois estoura bem. Para tomar o meu vitamínico. Ah, bem, mas comias depois, em off. E este álbum... Sobe-me o colesterol. Este álbum Worship foi lançado no dia 11 de setembro de 2001. Mentira. É bem verdade. É que a pena está a mentir. No mesmo dia em que alguma coisa veio abaixo, já não me lembro o que foi. Já não sei se foi as torres gêmeas que caíram abaixo ou se foram as gêmeas que caíram em cima das minhas torres. Ora bom, depois de ter roubado esta piada ao anticrise da RTP1, pá, isso atrapalha muito. Pá. Já acabou. Já falar. Eu conheci esta música através dessa tal pessoa, fazia parte da lista de músicas preferida dela, e nas conversas com ela não foi só em termos pessoais e culturais que enriqueci. Ai. Mas foi também em termos musicais e ai, músicas que eu conheci através dela. Ai. Uma das mais fortes foi mesmo esta, chama-se Breathe, e que foi incluída nesse álbum do Worship. E é uma música que tem para aí 7 minutos, por isso vou já terminar por aqui. É uma música negra. Além disso, outra explicação, além de fazer reportar a ela, é que há uma parte em que ele diz: "And I'm desperate for you." Está desesperado por ti. I'm lost without you. Estou perdido sem ti. E foi uma coisa que eu cheguei a ter na minha imagem do Messenger. Uma imagem toda a preto. E depois aproveitei. Não era toda a preto. Era o símbolo da série Lost. Lembras-te da série Perdidos? Que dava na televisão. Então, deixa lá. E aproveitei essa coisa do Lost para depois escrever numa montagem. Escrevi por baixo Without You. Perdido sem ti. Também tinha a ver com a pessoa em causa. E tinha a ver com esta música. E tinha a ver com o Série Perdidos, que estava muito em voga na altura. Que bonito. Vamos ouvir? Vamos lá. Michael W. Smith com Breathe. Respirar. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm desperate for you, and bonita a música? Afinal, já conhecias. Boa fixe. Pelo nome, estavas em lá. Agora, na semana passada, dizer-te uma coisa, esqueci. Há duas semanas, na edição 17 de novembro, portanto, a 104, escolheste uma da Fragma, a seguir ao Touch Me, de Rui da Silva, que chama-se como? Acho que se chama Toca-me. Ai, que toca-me. Eu estava a ver. Toca-me. Depois, quando ouvi a música, é que eu fui na alguém suíça. Everything in me. Toca-se Miracle. Ah, é a mesma coisa. Touch me, toca-me. Toca-se Miracle. É, mas fica disso. Não sei nem frescar o toca-me. Toca-me. Original music. Exatamente. Queres que eu dou um tom de outra? Há bocado estavas a falar de que aquilo das paixão de crianças já foi há 16 anos, há 17, e fizeste uma merda de 16 anos. Em que há um senhor engenheiro, já muito bem colocado na vida, que chega à casa dos pais de uma rapariga de 16 anos que tinha engravidado. E ele lamenta a situação, eu não vou ficar, como obviamente eu não vou me casar com ela, mas garanto-lhe todos os melhores serviços, vou-lhe oferecer duas casas, uma para ela e para o seu filho, uma para vocês dois, para os pais, vou-lhe oferecer três automóveis, estou a pensar em comprar dois hotéis e deixar investir nelas, as maiores indústrias do país e do nosso continente vão ser adquiridas por mim, vão ficar a vosso cargo. Um terço dos meus bens, caso me aconteça alguma coisa, vai ficar a vosso cargo também. Isto caso ela aceite ter o filho, a vossa rapariga. Caso, e os pais sempre com aquele ar, não é? Uma filha de 16 anos de gravidade, tal. Uhum. Mas a meio, quando ele diz, caso a vossa filha decidir abortar, o pai interrompe, o pai da rapariga, pronto, se essa desgraça acontecer, você come a minha filha outra vez. Como que é disso? Pronto. Chega para cá. Acho que sim. Mais. Mas... Eu tenho aquela dos algarvios que não estou a pensar. Conta lá dos algarvios. Não está nenhum algarvio a ver. Bem, isso depois também, se for coisa, tu dizes, se for muito picante, tudo isso para cortar. Também não vou dizer as neiras. Estavam três algarvios a discutir quem é que tinha tido a melhor noite horas antes. Se não dia assim, amanhã. Amanhã à hora do almoço, quando são lá tarde. Opa, eu estive com uma... que devia ser sinaleira, que ela mexia-se muito, dava muitos sinais com as mãos e com o resto do corpo. Eu sigo com uma que devia andar no circo, andava sempre a pular e a dar cambalhotas. E o outro caladinho. Então, não falas. Opa, é que eu não sei qual era a posição da minha, mas suspeito que devia ser hospedeira. Hospedeira de bordo, naquelas situações de urgência de aviões, de viagens de avião, sabe? Daquelas, e ela devia ser hospedeira especialista em situações de emergência. Porque a única coisa que ela fez foi abrir as pernas, sentou-se em cima da minha cabeça e disse... Sentou-se em cima da minha cara e disse... Feche a boca e respire normalmente com o nariz dentro dos meus lábios. Está bem. Isso aconteceu mesmo? Não, isso anda de só algarvios. Hã? Foi, a nota que eu vi foi algarvios. Não interessa. Pronto. Sabes como é que se descobriu o iogurte? Como é que foi? Porque os alentejanos, quando bebiam leite frio, quando chegava ao estômago, já chegava a estar de iogurte. Fechar este capítulo triste, tenho outra para dizer. Isto é a nossa bomba relógio, quer dizer que daqui a 60 segundos vamos explodir. O que eu estava a dizer é que. Tum-tum. É dizer que estamos a acabar o nosso tempo, já passamos a uma hora e meia. Há um senhor que vira-se para o patrão e diz: olha, eu quero um aumento do meu salário e é já, porque estão quatro empresas interessadas em mim, estão fartos de me chatear. Quatro empresas atrás de mim. E o patrão, com medo de perder o seu melhor empregado, aumentou-lhe o ordenado e restantes regalias de contrato. Passado um mês ou dois, quando ele já tinha visto que a situação estava segura e ele ia continuar, decidiu ir lá ter com ele. Na altura não apontou quem era. Olha, afinal, quais eram assim? As grandes empresas, o sucesso estava atrás de ele. A empresa da luz, da água, da TV a cabo e do telefone, que já não paga há muito tempo. Muito bom. Está bem. Agora, fechado o capítulo das anedotas, vamos à última música de hoje. A resposta... sabes qual é? Sabes, os estranhos, não sei o quê. A música que nós vamos ouvir... A minha prima conheceu não só a música. É a minha prima que já aqui referi. A Raquel. Mas, pronto. E, portanto, ela conheceu não só a música. Mas eu conhecia numa noite de cidade, da jazz. E conheci esta música e não tivesse. E depois até encontrei no Now. O Now 1989. O Now 1989, como foi facultado pelo meu professor de mobilidade. tinha uma particularidade destes CDs. Eles não tocavam em leitores de CDs portáteis por um motivo muito simples. Porque o Braille não raspava na parte superior e aquilo não tocava. Porquê? Porque estes CDs, o professor punha uma... Por cima, em vez de escrever a caneta, como é lógico, punha um papelzinho com... Não, 4. CD 1. E o mesmo acontecia na capa. Não, 4. CD 1. Mas não era no 4, era no 99. Pronto. E então tinha... Portanto, tinha este... Tinha várias músicas e tinha esta. Esta Strange... Que já neste ano, 2011, e 12 aliás, vinha descobrir que era de Michael Learns to Rock. É verdade. Michael Learns to Rock. Depois até vinha a descobrir outras músicas também bonitas. Mas gostei muito desta Strange. Gostei muito desta música e decidi partilhá-la. Porquê? Primeiro porque é uma música para mim mítica. Engraçado, eu nunca gravei nas minhas cassetes de vídeo, mas faz lembrar as minhas cassetes de vídeo. Não sabes o quê? Porque de vez em quando encontrava lá músicas, no só música, assim, que não conhecia de lado nenhum, mas que até gostava. Por exemplo, a faixa número 27 era do Suede, que eu não conhecia na altura, mas gravei. Porque o meu vídeo, aquilo começou a gravar, depois não conseguia parar. E eu não conseguia parar aquilo. E que ficou na 27 e então deu essa música, portanto, essa do Suede. Mas essa da McLaren, se Rock nunca... Cá está, nunca... E tu dizes que a música chama-se como? Strange. Não há nenhuma música chamada assim. Eu já estava a adivinhar, eu vim ver os títulos. Eu então, mesmo sabia. Então na discografia está mal. Aliás, Strange Foreign Beauty. É, chama-se Strange, senhora. Está aqui todas as músicas do... Não, então aí alguma informação está errada. Pronto, mas foi da que CD que tiraste? Eu tirei do 99. Pronto, e pode ser que encontres músicas do 99. E chama-se Strange, quanto a isso não há dúvidas. Não tenho dúvida nenhuma. Está bem, pronto, não batas. Tenho entre parênteses Foreign Beauty. Sim. Mas a música chama-se Strange. Pronto. Strange for a beauty, I never know. Pronto. Pronto. E eu escolhi esta música porque ela faz lembrar outras coisas. Faz lembrar uma coisa muito gira, que era as noites em casa dos meus tios, não é? com a minha prima Raquel. E este também escolheste, porque este CD foi lançado no mesmo dia em que estreou Os Cortes que eu Escolho Eu, anos antes, 5 de outubro de 1999. Ah, mas não encontrei essa música. Não, encontrei o CD, ainda estou à procura. Ah, e ao bocado eu não falei, quando tive aquela conversa com o chefe do coisa, também, do teatro, também foi 5 de outubro, e eu sabia que 5 de outubro ia ser o dia em que... Pois, claro. César, eu também não posso continuar, porque daqui a 7 anos vou começar... Aqui há uma coisa que não encaixa. Porquê? Há dois CDs do 99, certo? Sim. Nenhuma música é do Michael Lawrence Rock. Mas olha que eu tenho a CD aqui. Está aqui a discografia, as faixas... 18 faixas a cada lado e nenhuma música de Michael Lawrence Rock. Olha, diz-me lá se a primeira não é Baby One More Time, a segunda não é Bum Bum Bum Bum. Nada disso. A terceira é que é Bum Bum Bum. É isso, a segunda e a quarta, aliás, acho que é Dead Don't Impress Me Much, porque a segunda é Living La Vida Louca. Living La Vida Louca não está aqui, se calhar estamos a ver coisas, estamos a falar de coisas que não é igual. Big World, When You Say Nothing At All. Sim, também estava aí. Pronto, mas continuamos a falar porque é que coisa. Mas escreve aí, Michael Rock Strange, e vais encontrar no YouTube, de certeza. Não, é que o Now 99, eu estava a ver o Internacional e aqui em Portugal foi a 6 de Dezembro e começa com Baby One More Time e depois Livre da Vida Louca, Bum Bum Bum Bum, That Don't Impress Me Much. Exatamente, e vais encontrar a música do Michael Rock Strange. Que é a última, Strange Foreign Beauty. Foi o que eu disse. Número 18 do disco 1. Exatamente. É o... Tem It's a Good Sign da Emília. Tem várias músicas. 1999 vídeos. Pronto. E por acaso, e sou-te sincero que é uma coisa que eu gostei muito deste tema. E é um tema que é engraçado, porque é daqueles temas que não é assim nada conhecido. Praticamente, nada conhecido. Eu não acho que... Mas foi para o Ronaldo. Mas é engraçado que este título, não sei o que é quer dizer. Strange é estranho. Foreign é alguém de fora, alguém estrangeiro. E beauty é beleza. Beleza, beleza estranha de alguém de fora. Será uma strange foreign beauty. Uma beleza estranha e de fora, e estrangeira. Vai ao Google Tradutor. Oh, isso, eu sei traduzir cada uma das palavras, agora tudo junto. Não, faz uma tradução gira e tu depois tiras aí a conclusão. Pois, claro, está bem. É como outro que havia há um método para limpar os cilindros antigos, dos fonógrafos. E o Google traduzia como fazer a barba ao cilindro. Mas pronto. Mas dizia eu então que esta música faz lembrar um bocadinho aquelas músicas bonitas que tu não conhecias, não é? E que não tinha assim grande sucesso. Faz lembrar aquelas músicas, faz lembrar de facto a minha cassete de vídeos, embora nunca tenha gravado esta música. Cassete 90. Faz lembrar só a música. E é curioso que acho que nunca ouvi esta música. Não, já ouvi só a música já. Já ouvi esta música no só a música. Mas quem a descobriu foi. Isto não foi em um single. Foi um vídeo, depois saiu com um videoclipe, mas depois a música foi incluída no álbum de Greatest Hits, maiores êxitos. Greatest Hits traço Strange Foreign Beauty, 1999. Pronto. E engraçado, porque a música começou por ser um videoclipe. E acho que não foi lançada como single. Foi incluída nesse álbum, mas como single isolado, não. Pois. Quatro membros. Pronto. Vamos falar aqui em Portugal. Vendeu bem. Ah, porque esta música, o álbum, vendeu muito bem na Suécia e em Portugal. 1 milhão de cópias nos dois juntos. Foi. Pois, 900 mil lá e 100 mil cá. e chegou ao topo da Dinamarca. Se calhar também estão a jantar na Dinamarca. Mais. Pronto. E digamos. Mais. Porque eles são dinamarqueses. Pronto. O nosso próximo top vai ser o top 100 da Dinamarca. Uhum. Não faço, mas está aí disponível. Tenho informações quanto a isso. Nunca pensei que a Dinamarca tivesse um top 100. E a Suíça um top 75. Hein? Que pinta. Mas pronto. Dizia eu então que... Faz lembrar digamos, aquela altura, que já fiz aqui referência, de que uma da manhã era muito tarde. Meia-noite, uma da manhã já era muito tarde. E duas da manhã, então, Jesus, aquilo... Eu tenho saudades desse tempo em que nada acontece à noite. Nada. Agora há tanta coisa que acontece de noite. Há sempre tanta agitação. Tu encontras sempre gente na net. Tu encontras... Menos, está bem, mas encontras sempre gente na net. Encontras sempre coisas a acontecer. Nunca tens uma altura em que haja mesmo muito, muito pouco movimento. Não tens? Uhum. Praticamente nenhum. Não tens. Pronto, e tenho saudades disso. Eu escolhi essa música porque faz lembrar a minha prima, porque me faz lembrar a minha adolescência e porque ainda hoje é uma das músicas que eu mais gosto, que mais me faz sentir feliz, faz-me sentir orgulhoso de mim, faz-me recordar a minha casa antiga, ou seja, onde eu estava antes. As coisas agravaram-se um bocadinho nos últimos dias, porque não... Enfim... Regredi bastante quanto à situação desta casa, mas pronto, vá. E ainda mais tenho necessitado dessa casa, e ainda mais tenho necessitado de ver esta música para me sentir minimamente confortado. São pedaços dessa estrada que ficou para trás e que eu ainda hoje recordo. E corresponde ao nome do artista, Michael, e corresponde à montagem musical, a Calminha. Agora perdi-me aqui um bocado com a listagem das músicas do NOW 99. Estava a ver as 36 músicas que só faziam parte. Sagradas músicas. Não, aqui, por acaso, apesar de ser o ano em que conhecemos mais músicas, pelo menos eu, que me lembro mais músicas, há aqui duas ou três que eu não me lembro quais são. Esta? Como Shawn Mullins, Lullaby. Lullaby. Shawn Mullins. Não estou a ver qual é. Sun is Shining. E é engraçado que há aqui várias músicas que já passaram aqui. Já passaram nos shorts, eu escolho eu. If you had my love and I gave... Há aqui outra que vai passar, que já juntei às minhas escolhas por causa da estupidez do videoclipe, mas isso ficou um mistério. Thursday Child, já passou aqui, David Bowie. Cause I don't want you to fuck with me. Follow Me Down, também já passou no cassette, no vídeo. Já passou aqui, Fat Boy Sim. Essa que está aqui, The Rockefeller Sang. About now. Hey Boy, a Girl, Chemical Brothers, também já passou aqui. It's all about the money. All about the dum-dum-dum-dum. Sing it back. Sun is shining. Baby, one more time. Peraí. Essa do que tu falaste, sabe, que não conhecias, está a seguir a Sun is Shining, não está? Não. Está duas antes. Está a seguir ao Will no Senado. Há aqui uma que também já escolheste. Creio que logo nas primeiras emissões. That Don't Depress Me Much, a Shania Twain. Uma segunda imersão, ok. Logo no início. Também tem I Want It That Way. Pronto, e estamos a celebrar os 13 anos de 99, que não foi no dia 7 de dezembro, o dia de hoje, mas dia 6 de dezembro de 99. É hoje o dia das coincidências. Num programa em que... Ainda não acabaste. Sim. Num programa em que escutámos Tuno Estudantino Universitário de Coimbra com um Traçadinho, ao vivo, seguido por Tuno Universitário do Porto Amor Estudante, novamente ao vivo, Vera interpretou Caim e Abel, versão de estúdio, Carlos Bonaparte, A Voz da Razão. Também em versão de estúdio. Pronto, agora é tudo estúdio. Michael W. Smith e Brit. E fechamos com Michael Learns to Rock e Strange Foreign Beauty. Que ele sabe bastante, já podia ser ao vivo, mas não acontece que ser ao vivo. Não. A ser justo. Boas músicas aqui. Estava, se houvesse o espaço no metal, bom dia que haja. Está aqui uma 36 razões para criar o... Sabes que por acaso já pensei numa coisa. Eu é que não faço isso, de facto não tenho tempo. Vai para cima das minhas capacidades. Mas fazer um programa chamado, sei lá, 1986, por exemplo. O nome do programa ficava-se por aí, mas assentava-se na década de 80. E era só com músicas da década de 80 e notícias. Notícias, tanto... Do outro mundo. Não, era... Eu sei, histórias dessa altura. Ou seja, só fazia referência, ou seja, dizia... Olha, sim. Sei lá, edição para 20 de março de 2012, por exemplo. Mas era 20 de março, ou seja... Não, mas as notícias só eram até 20 de março de 86, ou seja, eu não ia falar nada que fosse para de 87, 88, 89, isso não ia falar. Só ia falar à medida que o tempo fosse passando, ou então começava no princípio do ano de 86, ou seja, para mim 20 de março seria 1 de janeiro de 86, percebes? Seria por aí. Seguias uma ordem cronológica. Era mais. Olha, ontem fiquei admirado. As novas tecnologias permitem dizer que ontem praticamente passei a tarde com uma amiga, se eu disser que tem 14 anos, já sabes quem é, a jovenzinha. A prima da coisa. Sim. Não chegou com ela, mas aquelas duas horas de conversa foi como, quase como se estivesse, porque foi uma conversa de ver e ouvir. Foi ver. Exato. Tivemos ali duas horas à conversa e na primeira fase, numa fase inicial da conversa, eu ainda estava, era um pai 4 da tarde, ainda estava a acabar a montagem, já estava todo gravado com o trecho da música. Não é que logo na terceira música, aquilo foi uma música de 60 até 69. Na música de 62 foi a primeira dos Beatles, um Love Me Do, o primeiro single deles. Ela ouve e diz assim: olha, desta semana andei sempre a cantar isso. E eu, para tudo, tu conheces esta música? Ela foi-se a cantar uma música dos Beatles, pá, a juventude anda aí a cantar. Lá na escola dela andou a cantar nos Beatles, categoria. Love Me Do. Foi bonito, meti músicas de Dinamarca, França, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra. E acho que foi isso. Tá. E fiquei a saber que o da Dinamarca de 1963 foi o primeiro dueto a ganhar o Festival da Eurovisão. Estamos sempre a aprender. Sabias? Não ficaste a saber. Eu vou-me embora e volto só daqui a 7 dias porque antes não há programa, basicamente. É, eu também. E para a semana também é feriado, dia 8. É, eu esqueço-me destas coisas. Vamos embora? Eu não te preocupes, para o ano, se calhar vais-te lembrar e já vai ser. Também é domingo, dia 1 e dia 8. É verdade. Vamos embora. Andem embora então. Strange, foreign beauty. I'll never know what's in.